a disputa agora tá avançando por dias. Desta vez, quem vencer um dos melhores caro. Jogadores dos nossos tempos. Mundo do futebol, yeah. Só fala em... Transferência cara. Camisa 10 quando é contratado, o mercado trava. Quero tudo que o passado me prometeu no Pirajussara. O homem não para, tamo lucrando de uma forma hilária. Tô palmeando toda a minha área. Só falta o corpo se acostumar pra acompanhar a mente milionária. Yeah, nego não tive no bloco. Sei que cê é funk, é foto. Essas malditas me notam. Calica jogando forte. O meu relíquia no porte. Essa fama me sufoca. Investimento em imóveis na minha quebrada. Eu já nasci no aluguel. Vou morrer dono do mapa de casa. Um dia falei pra minha tia Debinha que só uma goma pra mim não bastava. Hoje nós vai contar forte pra vingar todas as privadas que minha mãe limpava. Eu era só um molecote, nem me liguei quando a senhora nos deixava. Hoje tá vivo até sorte. Se dependesse do pai, se pá que nós não tava. Da responsa nós não foge. Pra véinho, pro véinho nunca faltou nada. A senhora fez bigode. A mãe desses cara aí fez uns barba falhada. Nega, eu não tive no bloco. Sei que cê é funk, é foto. Essas malditas me notam. Calica jogando forte. O meu relíquia no porte. Essa fama me sufoca. Nego, não tive no bloco. Sei que cê é funk, é foto. Essas malditas me notam. Calica jogando forte. O meu relíquia no porte. Essa fama me sufoca. Aves do céu, meu filho, eu tô na música. Eu comecei a ouvir já, mano, né? Que tu... Ah, eu já falei que tudo seu eu vejo, tudo seu eu ouço, tudo seu eu acompanho. Eu e o Cauã e o Alex. O Cauã, então, o Cauã, ele é seu fã. Eu já falei pra você, você faz noção de como o Cauã é apaixonado por você. Até o cabelo tá igual o seu, é você, o dia inteiro. O toque do dele é sua música. Ai, meu filho, você é a coisa mais linda. Eu tô na música, meu Deus do céu.